Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Desta vez, eu, Jomon, estou num tete-a-tete com o Jefferson. Então o podcast vai ser melhor, né? Tirou as sobras, né? Tirou os necessários. Como assim? Não, nunca, não fala isso. Saudades do Mario e do Lucas desse podcast. Eu também tô com saudade, mas não de algumas coisas que eles jogam, mas tudo bem. Eu precisava do Lucas desse podcast porque eu tenho coisa que ele ia entender melhor, eu acho. Mas vamos ver o que vai acontecer. E nesse checkpoint a gente vai falar sobre os jogos que jogamos no mês de outubro, o mês Dia das Bruxas, ou o Dia do Saci se você tá no Brasil. E aí, Jeff, o que, que você jogou durante esse mês? Bom, vou começar por ontem. Ontem eu joguei Tetris 99 pra pegar a skin do Luigi, né? E... a gente já começa a temática, então. É, e sempre quando eu vou jogar eu sou meio lerdo, né? Tipo, eu preciso aquecer pra ganhar. Mas ontem foi de primeira. Eu achei um pouco estranho. A única coisa que eu vou comentar aqui é que o tema do Luigi é, por exemplo, quando você vai chegando nos finalistas, nos 10 últimos, a música do Tetris geralmente ela acelera, né? Dá aquele calorzinho do tipo, vamos logo, tá acabando, aquela pressãozinha. Mas a música do Luigi ela te deixa calmo. Isso meio que parece que me ajudou a ganhar. Você fica menos nervoso. É, eu fico menos apressado. Eu fiquei jogando lentamente, aí depois um monte de gente me atacou, eu tava, sei lá, com zero e badges, aí do nada eu consegui reverter, acho que a música ajudou. Achei engraçado isso, achei uma experiência diferente. E o ganhar que você diz é, ganhou em primeiro, na primeira ida. Isso, geralmente eu sou, sei lá, eu preciso aquecer, eu ganho na... Eu sou meio burro, eu ganho tipo na sexta, na sétima, quando eu já tenho 90 pontos, aí eu faço tipo 190 pontos, aí eu fico... Que merda, hein? Ah, quando ganha primeiro, quantos pontos ganha nessa coisa? 190? Não, ganha 100. Geralmente eu vou ganhando, aí chega até 90. Porque eu sempre perco entre os dois. Ah, entendi. Aí soma e aí fica 190. É uma merda. Enfim, é isso. Vou começar por Mario Kart, vai. Que eu tô jogando Mario Kart. Que eu tô jogando Mario Kart. Eu não vou falar sobre dinheiros, porque senão o podcast vai se alongar. Eu só queria falar que eu tô gostando muito de jogar Mario Kart Tour. Tô jogando essa é a quinta semana, foi a temporada de Tóquio, e depois agora de Nova York, agora tem a temporada do Dia das Bruxas. Mario Kart Tour, eu não consigo entender, acho que eu vou até cutucar aqui, por que as pessoas falam que é um pay to win se é um jogo single player. Porque... Não seria por causa dos rankings? Sim, pode ser por causa dos rankings. Mas o ranking, por exemplo, se eu tô jogando com. Se eu tenho você como amigo, Jomon, aí eu olho você e você tá com uma pontuação maior. Se eu falar que é pay to win, eu tô assumindo que você tem um kart melhor ou você tem mais coisa porque você pagou. Exato. Eu acho que eu seria muito prepotente se eu falasse isso. Ou você pode simplesmente ter tido sorte, ter o mesmo kart com eu, ou um kart até inferior, e ter conseguido Frenzy duas vezes. Tem esse ponto também. Então, que Frenzy dá ponto pra cacete, né? Eu acho assim, eu acho que quando você tá jogando Mario Kart, você dá o modo Frenzy aqui no modo loucura, você comba muito e você faz muito ponto, é isso, entendeu? Então eu acho que as pessoas elas se sentem mal em ver o placar, é só isso, sabe? Mas tipo, eu quando eu tava jogando, eu falava assim, pra mim isso não me incomoda porque eu não tenho amigos, então eu não fico vendo que eu tô perdendo, né? Sim. Mas a verdade é que isso não me incomoda, porque quando eu tô jogando Mario Kart Tour, é um jogo com handicap, entendeu? Seria a mesma coisa, sei lá, eu for jogar FIFA ou Winning Eleven contra você, e eu pegar o Barcelona e você pegar, sei lá, um time brasileiro. Tipo, é só eu correr que eu vou chegar no gol, velho. Entendeu? Porque os jogadores são melhores. Então eu não sinto essa necessidade. Às vezes se eu perdi... Talvez o cara tinha um equipamento mais poderoso e conseguiu. Ou talvez ele teve sorte. Então eu não consigo me importar com o ranking se ele não é. Se todo mundo não tá com a mesma coisa, entendeu? Se todo mundo não tem a mesma possibilidade. Então eu fico muito de boa, eu fico muito tranquilo com essas coisas. E esse Mario Kart, ele me dá o que a franquia principal nos consoles não me dá. Que é um single player. toda vez que eu pego Mario Kart eu gosto de fazer 3 estrelas, e nesse tem cada fase lá, tem suas 3 estrelas, e eu vou lá digerindo o jogo lentamente, tipo, sem pressão nenhuma, sabe? Às vezes eu vejo o score de algumas pessoas e falo, tô cagando, velho, sabe? Eu não consigo pensar do tipo, eu não consigo falar, eu deveria estar mais avançado. Não tô nem pagando pra esse negócio. Eu aceito. Você não pensa de uma forma competitiva, né? Você não deixa a competição te levar e você ficar puto com o jogo. Eu não consigo ficar puto com um jogo, que é um jogo que eu tô jogando de graça. Eu vou lá, faço minha pontuação. De vez em quando eu nem mereço. Essa é a verdade. Às vezes eu tô jogando mal, aí eu tô, sei lá, às vezes eu ganho muito item, ganho muita coisa boa, e eu sinto que eu fiz um high score que eu não mereço. E outras vezes, do tipo, eu tenho o equipamento, principalmente quando eu tenho personagem de 2 itens. Personagem de 2 itens, e eu vou tirar aquela terceira estrela, no, sabe, na habilidade, que você vê que você tava fazendo um combo, você pulou, sei lá, você pulou várias rampas, conseguiu pegar várias moedas em sequência, spamou um casco ou uma banana pra manter o combo, e você, sei lá, me dá aquela sensação de felicidade, entendeu? Você olha e fala, isso aqui eu tô merecendo. Isso, eu acho assim, como é um jogo serviço, você vai pela jornada. Entendeu? E a jornada pra mim tá muito boa, do tipo, eu tenho um tempo livre aqui, eu abro o Mario Kart, faço uma corrida, ganho 3 estrelas, e dá pra perceber que eu consigo fazer todos os challenges, sabe? Tipo, todos os challenges não é nem um absurdo. Aliás, o único que eu não consegui dos desafios comuns, o do primeiro, foi o ter 3 amigos, porque eu só arranjei um. Isso é muito triste. Mas. Na segunda temporada eu não consegui. Eu não tinha comprado a Wendy, que era fazer 20 pulos com um piloto que tem laço. É laço que fala? Rainbow é laço. Rainbow é laço. É. Um lacinho, não, né? Isso. Eu não consegui fazer isso aí porque eu não tinha comprado ela e eu comprei depois. Mas depois, quando eu fui ver meu cast de personagens, assim, eu não tenho muito, tipo, falta kart, falta glider. Mas, assim, jogando bem casualmente, assim, sem ficar procurando grindar moeda ou grindar experiência, eu cheguei, sei lá, eu tenho todos os prateados e mais da metade dos dourados, entendeu? E com relação àqueles coloridos lá, os especiais, eu só peguei o Mario de... De roupa de Nova York, ou japonês. O japonês, o Mario japonês. E o Kata, né? Acho que ele tá. É, isso. E é isso, eu tô gostando muito. Com relação aos controles, eu meio que me acostumei. Eu acho que é o... Você joga no modo drift ou no modo vira pro lado? Como assim? Drift é o que você mexe pro lado e já começa o drift. Ou você tem que ir até o extremo da tela pra ele começar o drift. Que é o mais parecido com o Mario Kart dos consoles. Eu jogo esse. Ah, tá. Eu acho assim, quem reclama é justo reclamar, mas é uma coisa de que eu não vi. Eu joguei alguns jogos de corridas no celular e eu não vi solução melhor. Esse aí pra mim é o suficiente. Não vou falar que é bom ou não, eu só vou falar que dá pra acostumar. Justo. Enfim, eu tô muito feliz e pretendo continuar jogando. E como eu não tenho tanto tempo pra jogar no celular, eu deixei todos os outros jogos de lado e agora é só Mario Kart. Vamos ver até onde vai. Aposentou o Dr. Mario? Aposentei, porque tá muito difícil pegar o Dr. Waluigi, mas um dia eu volto, mas... Por enquanto, é a febre do Mario Kart. Agora eu vou na sessão, na minha sessão própria aqui, que eu jogos de menos 5 dólares, que eu fiquei devendo, acho que no podcast passado. Eu vou falar de Riot Civil Unrest, que é um jogo de multidão. É um jogo indie de multidão que eu paguei Goryakuen, 500 ienes. 500 ienes é menos que 5 dólares, só... Eu confesso que eu não consegui jogar muito porque eu não consegui passar do tutorial. Eu achei o tutorial meio confuso. Tipo, o jogo, ele é sobre rebelião, tumulto. Não sei, você tá falando aí, é de multidão que você comentou, né? Riot é tumulto, né? Riot... vai ficar essa tradução aí, fica Riot. Uma galera na rua ficando muito puta. Então... Aí eu comprei o jogo assim, mais pra causar. Eu vi e falei assim, legal, eu vou jogar com a polícia e bater em manifestante. Ou eu vou tacar coquetel molotov na polícia. Parece divertido, né? Sim. O jogo começa e ele abre e falando, ah, esse jogo é feito por um estúdio pequeno. Checa os fatos reais pra ver se, sei lá, pra procurar a verdade, né? Alguma coisa nessa linha. É porque eles pegam alguns, sei lá, alguns casos reais e eles replicam na tela, né? Nossa, esse é meio problemático, né? É, como eu não prestei atenção, na verdade, eu só queria ver a bagunça e no tutorial eu não consegui entender a bagunça, porque como é um estúdio pequeno e como a gente tá se tratando de multidão, é tudo meio pixelado, sabe? Você não vê o rosto das pessoas, você só vê. Você controla, tipo, algumas 10 pessoas, algumas unidades e você vai mandando elas fazerem coisas, ficarem agressivas ou coisa. Tem. Eu achei o tutorial muito mal feito, assim, sabe? Do tipo, você fala só. Ele só fala, ah, LR pra você mudar o grupo. Aí depois usa um coquetel Molotov. Aí depois faz isso. Isso é só alternando, sei lá, os direcionais. Só que ele não te explica o que você tem que fazer, né? Aí em determinadas fases é tipo, pelo menos no começo, era tipo, ah, você chega com a polícia e quebra todos os barracos, né? Aí eu peguei a polícia, comecei a avançar e eles foram quebrando. Só isso era o suficiente, né? Aí depois, sem querer, eu apertei pra dar um tiro no manifestante e aí o negócio ficou. Aí virou tumulto. Aí é bala de borracha ou bala? Eu acho que é bala de borracha. Acho que deve ter os dois. Deve ter os dois. Nossa. Só que o que tava destravado era bala de borracha. Enfim, eu só peguei pra ver. Eu não gostei dos controles, eu não gostei da explicação. Eu achei o conceito do jogo muito legal. A execução por $5 eu não quis me aprofundar. Eu fiquei um pouco decepcionado. Aliás, eu gostaria de saber se alguém aqui jogou esse jogo, me ensina se é fácil de aprender, se foi má vontade minha, ou se esse jogo realmente não te dá base do que fazer, sabe? Nossa, mano, mas esse jogo aí, do jeito que você tá falando, eu acho melhor ele não tá aí, né, mano? Bater em manifestante ou se não se manifestar pra jogar com qualquer Molotov não parece ser a melhor coisa do universo. Não é a melhor coisa do universo, mas videogame, pelo menos pra mim, é escapismo, né? É o que você não pode fazer na vida real, a gente brinca no videogame, né? Pra replicar. É só pra se divertir um pouquinho. Enfim, eu não tenho muito o que falar, mas é um jogo interessante. Mas jogar talvez não seja tanto. Mas a cena de você ir avançando assim com os policiais ou com os manifestantes é uma coisa assim, fala, nossa, isso. Se eu fizesse isso na vida real, eu nunca faria isso na vida real, eu ia sair correndo, sou muito covarde pra isso. Isso, e por último, eu vou falar de Little Town Hero, que foram 20 horas. Pô, jogo de menos de $5, isso aí? Não, isso aí acabou. Então foi só um nessa sessão. Só foi um. Só. Não... Tá, justo, porque, justo. Porque o Jomon me tesoura nos jogos, senão eu fico falando. senão eu posso gastar mais, mas o Jomon, ele preocupado com a minha carteira, ele não deixa. Eu já censuro, assim, né? Isso, eu sou... Enfim, vou jogar, falar agora do jogo de $25, Little Town Hero. Tem alguma coisa que você quer saber, Jomon, eu falei no podcast do Nintendo 3 que você não tava? Você achou que o preço valeu? É que é complicado pra você que tá no Japão, mas o preço você achou que valeu a experiência? Foi quantas horas que você comentou? Acho que você comentou, eu já esqueci. Eu terminei em 20 horas, mas esse jogo deveria durar 6. Nossa! E eu te explico por quê. O problema não é que o jogo é longo. Como eu tava nos dois primeiros capítulos, eu tava meio que tipo... vamos lá, né? Vamos experimentar. Mas esse jogo, ele é muito demorado. Entendeu? Por exemplo, o problema não é 20 turnos. O problema é que, o problema é que uma batalha ter 20 turnos dura muito tempo. E não, é só, e não, não são só as batalhas. Andar é lento. Procurar as coisas. Fazer, tipo, a cidade em si, ela é pequena. Né? Só que... Tá, tudo bem. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, que eu não tenho muita memória, de vez em quando eu esquecia onde que era tal lugar, né? Mas é um jogo pequeno, às vezes você... Aquela coisa, você não tem um mapa indicando, você esquece, não, né? Não tem mapa. não tem mapa. Aí quando falou pra procurar a menina que gosta de gatos, aí eu tive que procurar a cidade inteira, porque eu esqueci. aí ele te coloca numas situaçõezinhas assim, que já caminhar já gasta tempo. E fora que ele eu acho que é o problema da Game Freak, ela não consegue acelerar os jogos, né? Sim. Respondendo a tua pergunta, $25 é muito pra um jogo que eu acho que... Ele é um bom jogo, mas ele é um jogo com defeitos, assim. Defeitos claros, assim. Tipo, ele é lento, ele não tem... Ele parece mal acabado, as coisas poderiam ser mais intuitivas. Eu acho que tudo que eu elogio jogando Dragon Quest, que é um RPG que até quem não gosta de RPG consegue jogar... Little Tower é totalmente contrário. É do tipo, você sente a dor de estar jogando um RPG que você tem que ficar andando, você tem que ficar procurando conversas chatas. Pior que as conversas... Minto. As conversas elas não são chatas. As conversas estão num escopo mais infantil. É uma criança, entendeu? Eu acho que se você pegar isso... E a história... Eu achei que ia dar ruim a história, mas eu acabei sorrindo, sabe? Não é nenhum, ah, meu Deus, que história boa, mas eu achei o suficiente, entendeu? Mas tem um scope infantil também a história. Tem aquele negócio do menino que perde o pai e procura e não sei o quê. Deve ter muita referência de Pokémon que eu perdi. Eu não sei se a gema verde e a vermelha era uma delas, porque a vermelha você tinha força, a verde você voltava no tempo. Não sei se foi alguma coisa com... Eu não lembro de nada disso em Pokémon. Não sei se foi alguma coisa na origem do Red and Green, ou sei lá. Entendi, verdade, vermelho e verde, verdade. Nossa, nem essa referência eu peguei. Tava pensando em Rubi e Emeralda. Eu tava, marca do Safira, realmente. Alguns ataques, e também foi um pouco de teimosinha minha, porque eu queria, por exemplo, porque esse jogo, quanto mais você perde, mais você vai ficando forte, né? Que nem eu expliquei no podcast. Ele não é um jogo que tem experiência, mas você, quando você perde, você aumenta as suas skill points, e as skill points é basicamente, tipo, na próxima vez que você usar aquela carta, ela tem, sei lá, mais um de força, ou ela tem mais um sei lá, acontece um efeito um pouquinho melhor. Então, jogando, eu consegui, sei lá, eu fiquei puto por causa de... Eu travei num boss, aí eu gastei todos os skill points que eu tava economizando, porque eu queria ganhar o jogo só com as vitórias, né? Aí eu tava tomando dano do... Tomando counter, na verdade, de um boss. Eu falei, ah, que se foda, velho, eu vou gastar tudo aqui. E o jogo ficou fácil, enfim. Não tem como travar esse jogo. É só você... Você vai entendendo aos poucos como você maneja suas cartas. E como você leva vantagem dos terrenos, que os assistentes, eles te ajudam muito. Então, assim, em geral, eu fiquei muito feliz de ter jogado esse jogo. O preço, eu não acho que vale a pena. Se não fosse... Se esse jogo tivesse um patch, sabe? Se alguns desenvolvedores trabalhassem, vamos deixar isso aqui mais rápido. Vamos fazer isso aqui pro cara conseguir terminar em 6 horas. Vamos colocar um mapa. Vamos... Acelerar sei lá, a conversa. Até a conversa não consegue. Você não consegue colocar texto rápido. Nossa. Eu achei bem meh, assim. Depois eu chequei lá nos menus se não tinha alguma coisa. Eu falei, não tem. Esse jogo é assim. Parece que foi rushado, não sei. Não tenho a menor ideia porque eles queriam lançar esse jogo nessa data. É uma data ruimzinha porque tá no meio de um monte de lançamento, né? É, isso. Enfim. Mas se você tiver paciência, se você não se importar em demorar, eu acho que só pelo sistema de batalha esse jogo vale a pena. E diga-se de passagem que o último chefe, sem morrer, eu tava forte, eu gastei acho que 50 minutos pra bater nele. Nossa, mas as batalhas aleatórias, como elas são demoradas, elas não tem aleatória, né? As batalhas são... em cada ponto, tem um ponto da história e tem a batalha lá, não é... Isso, cada plot da história tem a batalha lá. Tem algumas sidequests lá que eu não fiz. Pra variar. Algumas sidequests eu fiz, mas a maioria eu ignorei. E o boss final eu fiquei muito feliz. Falei assim, a batalha tá demorando aqui, mas é aquela pressão, mas dá pra salvar no meio do combate. Então... Foi uma boa experiência. A única aleatoriedade é aquela coisa, que carta o inimigo vai vir, ou que carta você vai puxar. Mas isso aí é o que faz o jogo ser desafiante e você não ter uma estratégia pronta pra tudo. E é próprio jogo de cartas essa aleatoriedade, né? Isso, você tem que se adaptar, assim. Quem não gostou desse jogo, de verdade, eu não tenho a menor ideia que. Pelo menos do sistema de combate. Não tenho a menor ideia do que as pessoas gostam, sabe? É bem legal, assim, ficar subtraindo e somando e colocar a coisa certa na hora certa. Tipo, você dá aquela sensação de, nossa, eu sou inteligente. eu acho que é isso. Foi isso que eu joguei no mês de novembro. É novembro? Não. Outubro. Mês de outubro. Calma, Jeff. E minha saga de terminar jogos continua. Agora Pokémon, né? Tá na boca. Não, Pokémon Elite Dimension falta ainda, né? Não, falta 3 jogos pra terminar o ano. Eu tenho que terminar o Ring Fit, Pokémon e Elite Dimension. Aí você se consagra. É, aí eu terminei o semestre onde a carteira sangrou, mas os jogos foram terminados. É, e lembrando os que você terminou, que você não falou aqui, né? Você terminou Dragon Quest 11, o Astral Chain, o Link's Awakening, tudo que foi censurado de você pra não dar spoiler, né? Começou o Story Mode de Mario Maker, aí depois foi o quê? Foi o Astral Chain, Fire Emblem? Não, Fire Emblem, foi Fire Emblem, Astral Chain. É, Fire Emblem, Astral Chain, Dragon Quest? Link's Awakening, Dragon Quest. É, isso foi muita coisa. Eu tenho até... Tá todo confuso. Eu tenho vergonha, mas é isso aí. A minha saga continua. E no meu mês de outubro, eu tenho 3 divisões de jogos que eu joguei. Eu vou começar, talvez, no que eu vi que o Jeff tava jogando, biquei no Switch dele, assim, na minha lista de amigos, e que eu terminei com a minha irmã, que foi o Box Boy mais Box Girl, plus Box Girl. Eu peguei esse jogo porque eu sempre achei o Box Boy bonitinho, e aí esse aí tinha um multiplayer no Switch, eu falei, mano, acho que vai dar pra jogar com a minha irmã. Comprei, só joguei o multiplayer, terminei o multiplayer, e que são 2 rotas, né, tem o single player que ele deve ter mapas específicos pra você fazer sozinho com o Box Boy, e aí quando você tá com outra pessoa, você pode jogar você, e ficar trocando turno entre o Box Boy e o Box Girl. Ou você pode jogar simultaneamente com alguma outra pessoa. E você controla um e a outra pessoa controla o outro. Eu joguei desse último modo de simultâneo. Eu gostei muito da minha experiência com o Box Boy. Eu achei que assim, a maioria dos puzzles, como eles são feitos pra você poder trocar. Então eles não requerem que você seja rápido no comando. Né? Você tem que ter a ideia certa. E além disso, ele tem em cada fase... É o primeiro Box Boy que eu joguei. Então, eu imagino que isso seja recorrente. Em cada fase, ele tem algumas coroinhas e uma quantidade de caixas que você pode criar pra você passar esses puzzles. Né? As caixas que você cria são as coisas que você usa pra passar os puzzles. E então, eles tentam limitar pra dar uma pontuação pra você. E aí, eu e minha irmã ficava lá, tipo, tentando otimizar o máximo possível o nosso processo, assim. O nosso pegar todas as coroas com o menor número de caixas possíveis e terminar a fase. Então, passar é tranquilo. Por exemplo, se você não se portar pelo ranking ou pelas coroas... Algumas fases ainda tem o... Na verdade, são várias. Que você tem aquele momento de... Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Eu e a minha irmã, a gente elevava o nível porque a gente tinha que entender o que quer fazer. Mas e agora, como que a gente vai fazer esse sidetrack pra pegar a coroa? Mas o jogo, ele sozinho, eu acho ele... Principalmente em umas fases do meio pro final, eu acho que tem bastante momento que você olha e fala, mano, o que eu vou fazer aqui? Era basicamente como eu e ela fazer as fases, ou as partes das fases. A gente entra, olha pro mapa, vê o que tem que fazer, assim, tenta ter uma ideia, o gimmick novo que apareceu, tenta entender o que o gimmick tem que fazer. E aí começa a pensar o que é pra fazer, aí depois a gente começa a fazer, né? Se você não se preocupa com o número de caixa, por exemplo, você podia começar a chutar tudo, né? Começa a criar aleatoriamente pra ver se alguma coisa cola. Mas eu acho que no final o melhor jeito é esse de olhar e falar, mano, o que a gente vai fazer antes de fazer. Você conseguiu terminar tudo? Você travou em algum momento? Teve que usar fax? Não. Não, terminamos tudo. Com todos... Do modo multiplayer. Com todos os coroas, etc. Sim. E é que assim, também, ó, dá pra fazer, e que eu ia alusar algumas vezes, é que tinha umas caixas, umas coroas que a gente não conseguia pegar e cumprir junto o número de... pegar as coroas e o número de caixas mínimo. Então aí você faz uma run pegando as coroas. Esse foi em algumas fases só quando a gente engoliu o orgulho que a gente não conseguiu de jeito melhor. A gente fez uma run pegando todas as coroas e uma run fazendo as caixas mínimas em algumas fases mais difíceis. Engoliu orgulho, mas quis pagar de bacana, né? E ter os dois, né? Tudo bem. Exatamente, não, pô. Tá lá, é porque ainda os pontos que você ganhava pela... Eu não lembro se as coroas também davam, mas os pontos que você ganhava por mínimo de caixa, eles davam uns pontinhos pra você que aí você podia trocar por cosmético. Aí deixar o Box Boy com bigodinho. E no final você conseguiu comprar todos os cosméticos ou você precisa não. Você precisa jogar single player? Acho que tem que jogar o single player. Até pra conseguir uma roupa, porque acho que quando você termina o multiplayer, você desbloqueia uma roupa pra Box Girl. Que é uma roupa de rainha, eu acho. E aí a roupa de rei você não desbloqueia, porque você tem que jogar o single player pra desbloquear essa roupa. Uhum. Então acho que tem que jogar os dois. Mas assim, a minha experiência foi maravilhosa, assim, eu não tinha... Eu não comprei o Snipper Clips, que eu imagino que seja uma ideia parecida, mas com mais ênfase no, em como você vai fazer. Fazer um negócio mais ativo, esse aí eu achei um pouquinho mais travado, mas só que... Eu gostei muito. Eu fui muito fã e a historinha... Porque tem uma historinha bonitinha, sabe? É um negócio da Hal, que é uma historinha bonitinha, é um personagem fofo, e de repente você fala, caracas, o que tá acontecendo aqui não é uma coisa fofa. Eu achei legal. Eu chego à conclusão que em jogo de puzzle, eu não gosto de jogar no portátil. Eu só consigo me divertir em jogo de puzzle quando é multiplayer. Por exemplo, jogar Box Boy sozinho é um saco, velho. Do mesmo jeito que jogar Snipper Clips. Tudo bem, Snipper Clips ele é feito pra jogar em duas pessoas ou mais, né? Só que eu acho que tem esse quê de diversão do tipo, você tá com outra pessoa do teu lado e você tá discutindo o que tem que fazer, aí... Resolver juntos, né? Ao mesmo tempo que você sente a felicidade de tá resolvendo com alguém, você tá meio que competindo pra ver quem dá a melhor ideia primeiro, sabe? Ah, sim. Não, então, concordo. Eu acho o jogo... Eu, assim, eu não... Eu tenho vontade de pegar o Box Boy... Acho que é uma trilogia no 3DS, não é? É, sim. Eu tenho a vontade de pegar a trilogia só pra dar uma olhada, assim, pra experimentar, pra chegar e falar, ah, não, pô, é da hora essa franquia. Mas eu acho que tem um a mais quando você tem outra pessoa e faz exatamente o que você disse. Então... Eu concordo. E aliás, é uma coisa que eu bato na tecla. Eu gosto muito de Captain Toad, porque eu joguei com a minha irmã revezando e tive essa experiência e você jogou sozinho, achou um saco. Eu acho que se eu tivesse jogado sozinho, eu também ia falar que isso aqui é um porra. Pode ser. Eu acho que jogo de puzzle, assim... jogo de puzzle cadenciado, né? Acho que se tem... quando você tem todos os dois olhando pra mesma TV, acho que tem uma diversão maior nisso. Enfim, é isso que eu procuro quando eu tô jogando cooperativo junto. Tipo, eu aceito puzzle que não, sozinho eu acho um saco. Eu não tinha nada pra fazer porque eu acabei eu estou desempregado e tô com bastante tempo livre. E aí eu resolvi, assim, deu uma vontade e resolvi jogar Metroid. Então eu peguei lá no Nintendo Switch Online e joguei o Super Metroid. Só que eu não parei no Super Metroid. Eu terminei o Super Metroid num final. Um final assim, ok. Não é o final que a Samus fica com menos roupa. E aí eu terminei o Super Metroid, depois eu joguei Metroid Fusion, terminei Metroid Fusion, joguei Metroid Zero Mission, terminei Metroid Zero Mission. E nessa última semana eu ainda joguei Castlevania Symphony of the Night e terminei também. Então aí são quatro Metroidvanias, todos terminados nesse mês de outubro. Você é tão bom assim, amor? Sei lá, você não fica perdido? É tão fácil assim? Então, tem uns que eu usei, por exemplo, Castlevania, Symphony of the Night e Super Metroid. O Super Metroid eu usei... Não usei guia, eu usei guia pra matar um boss, que é o Riddler no Super Metroid me deu um... Mano, foi muito chato. E no Castlevania Symphony of the Night tinha uma parte específica que tinha que ficar parado numa sala porque aí abria um caminho pra eu seguir. E eu não sabia que tinha essa sala e esse caminho pra seguir. Mas eu acho que assim, enquanto tem mapa é fácil. Porque a dúvida é aquela coisa, você tá preenchendo o mapa. Peguei uma habilidade nova, aí você... Ah, é pulo duplo. Aí você começa a olhar pra cima de todas as salas. E olha e fala, ah, aqui funciona, aqui dá pra tentar procurar. Enquanto você não tem todas as salas pintadas, você fala, essa sala tá em aberto. Então não, eu não tive tanto problema. Acho que o que eu mais demorei mesmo em problema, porque, por exemplo, o Super Metroid acho que eu demorei 6 horas pra zerar. Ah, 6, é por aí, 6 horas pra zerar, aí o Super, aí o Metroid Fusion foi 4, e no Zero Mission foi 3. Então fui melhorando o meu esquema de exploração. Assim, uma pessoa que nunca jogou, você acha que termina em quanto? O Super Metroid? É. Ah, acho que ao mesmo tempo que eu, umas 8, 6 horas. Nossa, não sabia que era tão curto assim. É, não, então, são jogos curtos, é por isso que até deu pra zerar, tipo, eu terminei o Super Metroid e falei, ah, não, eu quero jogar mais, aí eu fui pro Fusion direto. E desses quatro aqui que eu disse, o que menos é Metroidvania, assim, né, questão de exploração, é o Fusion e é o que eu mais gostei. Eu achei que ele coloca a Samus num ambiente meio que A, B, A, B, os caras sempre estão te falando pra onde você tem que ir, e tem uma Samus maligna, né, a SAX, S-A-X, que tá atrás de você, então tem esse negócio meio que parece de terror, porque tem um bicho querendo te matar, e você tá nesse observatório. Eu achei o menos Metroidvania, mas foi o que eu mais gostei dos quatro, assim. Eu tô colocando Castlevania junto, porque foda-se. Mas ela te persegue, ou é só, tipo, na história? Em algumas partes do mapa, ela te persegue. Tem uma parte até que você tem que tancar ela, foi a parte que eu mais morri, que eu tinha que fugir dela, e aí eu começava a tomar uns hits, eu não sabia pra onde eu tinha que ir, porque eu não tava acostumado a tomar decisão rápida no Metroid, né? Normalmente eu vou caminhando de boa. Ah, entendi. Então, tinha que fazer mais isso aí. Mano, eu ia ficar muito nervoso, porque ela é muito forte, tipo, ela olha pra você, ela solta um tiro, e dependendo de onde você tá, em qual parte você tá do jogo, você toma um tiro, você morreu já. E não é muito difícil você tomar um tiro, ela é bem... eles gostam de mostrar bastante o nível de diferença entre você e a personagem. Mas eu achei as experiências, tipo, Metroidvania era uma coisa que eu falei aqui já nos podcasts que eu não gostava. O Super Metroid eu acho o pior dos quatro, porque o Super Metroid, ele é antigo. E aí você sente, assim, só da mudança do Super Metroid pro Metroid Fusion, você já sente da Samus conseguir pegar na beiradinha das plataformas, já muda completamente como você se relaciona com o mapa. Porque você começa a morrer menos por cair que nem um idiota. Né? Você tem mais perdão. Então eu achei... Mas eu achei muito, muito interessante. E agora eu tô tanto dando continuidade à minha experiência Castlevania. Porque o Castlevania eu tinha zerado até o Symphony of the Night. Assim, eu tinha zerado 1, 2, 3, 4 e o Rondo of Blood ano passado. E aí eu fiquei muito tempo sem jogar nada porque eu não queria jogar o Symphony of the Night. Aí eu joguei o Symphony of the Night, terminei. E aí eu vou continuar minha saga Castlevania nos jogos de GBA. E eu vou começar agora uma saga Metroid, jogar o Other M e o do 3DS pra ver se o Other M é essa coisa mesmo. E hoje comecei o início e talvez seja realmente essa coisa. Vai jogar Federation Force com quem? Mano, eu não sei. Eu fico triste que o Federation Force é multiplayer por causa disso. Porque sozinho não dá, velho. Sozinho é muito chato. Mas na época que lançou era divertido jogar. Nossa, então eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse Federation Force. Mas eu não comprei ainda o Federation Force. Esse aí provavelmente ia ser o último. Ah, tá. Vem Metroid Pinball, vem antes disso. Ah, e você vai inverter a ordem do 3DS. Vai jogar o Samus Return. Vou jogar o Samus. É porque eu tô jogando o arco da Samus primeiro. Eu comecei com o Super Metroid, tá meio errado, né? Comecei com o Metroid 3. Aí eu fui pro Metroid 4, que é o Fusion. Aí eu voltei pro remake do 1, que é o Zero Mission. E aí eu vou jogar o Other M e depois o remake do 2. Então a história tá toda errada. É, importante que na Jomon historiador também tá saindo muito bem. Ele só precisa jogar jogo novo também. Realmente. Eu comprar jogo novo tá garantido. Jogar jogo novo tá mais difícil. E das últimas coisas que eu quero falar é que aproveitando que o Jeff tá falando de jogo de cartas, eu também joguei jogos de cartas no mês de outubro. Eu joguei dois, eu fiquei bolado que eu vi os reviews de Little Town Hero. É Little Town Hero? É isso. Nossa, acertei, impressionante. Eu fiquei cansado com os reviews, eu fiquei chateado com os reviews e eu comprei de birra Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. E eu percebi que, assim, eu jogava Yu-Gi-Oh! Até uma época. Eu parei pra quem entende Yu-Gi-Oh! Eu parei no Synchros, né, na saga do 5Ds e teve três sagas, três tipos de invocação depois. Então, e esse jogo ele tem todos esses tipos de invocação, né? Tem todas as regras do Yu-Gi-Oh! Até atual. E como eu fico perdido? Eu não consegui captar os negócios bem. E eu achei chato porque a última saga, ela serve pra equilibrar o que, que as sagas anteriores ficaram de serem absurdas, de ter. Você tirar a carta da mão, tirar a carta do deck, não sei o quê. Aí a última saga deu uma segurada nisso. Então eu não consigo jogar direito mais com as cartas que eu gosto, porque as cartas que eu gosto, elas estão mais fracas, assim. Estão absurdamente mais fracas, porque limitaram elas por causa das mecânicas novas. Então. Eu achei legal pra me atualizar sobre Yu-Gi-Oh!, mas eu fiquei triste. Então você, sei lá, você sente um jogador de Pokémon da primeira ou segunda geração. Talvez eu me sinta eu sou um Gen Runner de Yu-Gi-Oh! Como é que é? É só batalha ou tem um modo história? Então, tem um supletivo de todas as sagas do anime, basicamente. Então você pega assim, né, você pode escolher quando você tem um modo história, e você pode escolher se você vai duelar com o seu deck ou com o deck da história. E aí seria, por exemplo, você joga uma batalha do Yugi contra o Kaiba, então você vai jogar com o deck do Yugi, daquele momento da saga. E é interessante, porque você consegue ver, tipo, pelo menos as primeiras... Você só não consegue ver a última e a penúltima, acho que... Não, só a última você não consegue ver direito. Todo o resto você consegue ver as histórias completas, assim, e os duelos mais importantes. Então, pra quem é fã, é legal. Pra quem se perdeu e quer uma coisa rápida, não quer assistir o desenho, que são 150 episódios por temporada, assim, né, por fase, e você só quer conhecer, tá lá, e eles explicam sempre que, assim, vai, na primeira fase do Yu-Gi-Oh! Você não tem vários tipos de invocação. Então eles só explicam as técnicas que são importantes naquela fase. E eles só vão te dar decks que não tem as outras técnicas. E aí, quando você vai avançando, eles vão falando, tem agora, existe essa invocação e tal, e você pode usar. E aí eles te dão um tutorial. Ele serve bem pra dar os tutoriais, tudo, pra quem sente saudade de jogo de Yu-Gi-Oh! No Switch, é um jogo legal. Só que eu fico triste com as minhas cartas. Eu só fico triste com os meus Blackwings que não voltam. Abandona, Jonas. Aprende a gostar do novo, velho. Você é tão jovem pra ficar saudável. Então, eu tentei, mas é que ainda mais o novo. Eu olho e falo, eu quero fazer um deck novo. Aí eu olho na internet, né? Que é onde eu encontro dicas de deck, essas coisas. Aí os caras já estão usando pacotes que existem na vida real, né? Porque eles não fazem deck pro jogo, eles fazem deck pra vida real. Aí você copia. E aí eles fazem decks com cartas que já não tem no jogo, porque o jogo já não, tá, não é o mais atualizado possível. Aí você fica, pô, aí fica desanimado. Eu fiquei desanimado nesse ponto, que eu olhei e falei, eu quero fazer esse deck. Eu olhei e falei, não tem essas cartas. Eu fiquei, putz. Mas você, como é que você compra, você tem à disposição as cartas pra fazer o deck? Você tem algumas, assim, quando você, sempre que você ganha nas batalhas da história, você ganha uns pontinhos. E aí você vai no shopping e troca esses pontinhos por pacotinho. E aí, isso é outra parte, assim, é uma parte que é típica do jogo de cartas. Você abre um pacotinho, ele é aleatório. Né? Ele tem uma carta rara e o resto das cartas são comuns. E aí você, por exemplo, eu quero cartas da Arpia. Então você vai ficar abrindo o pacote da menina que vem as cartas da Arpia até vir o teu deck, assim, até vir todas as cartas do teu deck. Então enquanto você não abre 1 milhão de pacotinhos, o seu deck provavelmente não vai estar rodando bem. Mas é por isso que eles conseguem, no início, durante muito tempo do início, eu ficava jogando com o deck da história. Porque ele tá montado lá e não depende de você tirar a carta de pacotinho. Parece mais divertido usar o deck da história. Não sei. Se coloca muito. Cada deck merda, velho, que é impressionante. É história, tem... velho. História é deck. Então. Não sei se você jogou, mas. Você chegou a jogar Pokémon Stadium japonês? Não, aquele primeiro não joguei. Nossa, cada Pokémon Oriental cocô, velho, que é isso. Você olha e fala, por que ele tem esse golpe, né? Então. Não, a diversão tá aí, velho. Justo. Então, é pra uma pessoa que... Eu lembro que teve alguém que comentou, agora não vou saber quem, teve alguém que comentou no Nintendo A3 que faltava um jogo de Yu-Gi-Oh! Pro Switch. Esse jogo supri 100% essa necessidade. É um jogo de Yu-Gi-Oh! Com as regras lá, as últimas mecânicas, ele é bem atualizado. Aí se você não gosta da última atualização, aí é um problema. Porque não dá pra voltar. Tá, e o outro jogo que eu joguei, que eu ouvi muitas opiniões da IGN, e aí eu falei assim, vamos ver, né? Estão falando bem demais desse jogo. Eu comprei Slay the Spire. E é um jogo, tentando explicar rapidamente, é um jogo que você sobe uma dungeon, e aí cada andar dessa dungeon é uma batalha, um encontro, assim, é. Pode ser você conversar com um NPC, ou se não é uma batalha meio de RPG, só que os turnos do RPG, assim, os seus ataques, essas coisas, são dados por cartas, né? As suas ações são cartas, e você tem um número de ações que você pode fazer naquele turno, então você joga essas cartas, e ele realiza as ações. E o jogo, ele é viciante. Assim, não tem... Eu peguei ele nas primeiras vezes que eu joguei, assim, acho que eu joguei durante... Eu tive que me segurar, eu joguei durante ele 4 dias. Acho que nesses 4 dias eu joguei 20 horas. E eu não senti o tempo passando. É, o ciclo do jogo é assim, é... Você começa, né, então você começa lá na base, e aí você vai escolhendo seus caminhos. É um roguelike, né, ele é procedural. Então você escolhe o seu caminho, e aí vai de forma aleatória, você ganha cartas, pega suas cartas e joga fora, e você vai montando o seu deck de acordo com o personagem que você tá. Que cada personagem, são até agora no Switch são 3, né, tá entrando um quarto na versão de PC, no Switch ainda não tem. São 3 personagens que os 3 têm elementos de gameplay distintos, né, um é de porrada, um é de magia, e outro tem uns negócios de veneno, e por aí vai. E eles têm algumas variações dentro dos decks deles. Então você escolhe o seu personagem, que ele vai liberando, você começa com o seu personagem e vai montando esse seu deck. E vai encontrando desafios, o boss de cada andar é diferente também. E quando você perde, é imediatamente que você olha e fala, eu quero jogar outra. Na próxima eu vou fazer melhor. Ou quando você perde rápido, você fala, essa aqui foi só pra dar aquela esquentada. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele... Você joga quando você faz... Que nem o Jeff falou. Quando você... com o Little Town Hero. Quando você faz a coisa certa, você se sente inteligente. Nesse também. Quando você tá contando os pontos, olha e fala, ah, eu vou fazer isso aqui pra puxar essa carta aqui. Vou limpar essa aqui. Vai sobrar um ponto. Eu tenho uma relíquia tal. Você começa a fazer um monte de coisa e... E aí você vai matando os caras. Quando você vence, eu venci... com 2 personagens, né? O jogo, a parte básica, né? Porque depois você pode ficar repetindo com mais dificuldade. E isso eu nem comecei porque eu olhei e falei, mano, isso aqui ia me afundar. E aí, nisso, eu terminei com 2 personagens. E quando você vence a torre com... É um sentimento muito bom. É um sentimento de tipo, cara, o meu deck deu certo e a minha estratégia deu certo. Eu fui inteligente pra caralho nisso aqui. E pra você aprender isso, ou você, tipo, meio, tem um tutorial, você sentiu dificuldade, porque, é, sei lá, eu quando comecei a jogar Little Town Hero, eu fiquei meio, tipo, você sabe, você consegue contar os pontos, mas demora pra engrenar, assim, né, pra você aprender. Eles te dão um tutorial básico, mas não é o suficiente, e aí você, eu acho que tá até uma parte da diversão no início... É a sua tentativa, porque assim, o primeiro personagem é o espadachim, é um cara de espada lá. E aí você tem que entender quais são as cartas que ele tem, porque assim, cada personagem pega cartas aleatórias, mas é dentro do conjunto de cartas que aquele personagem pode ter, né? Você não vai pegar com o espadachim cartas do mago. Então você olha e vê as cartas e aí você começa a entender quais pontos aquele personagem se destaca. Porque as cartas que você começa são uma porcaria. Todas elas vão ser... Elas são ultrapassadas por cartas que você vai pegando enquanto vai subindo a torre. Então, até você olhar e falar... Ah, tá, eu entendi. Dá pra fazer um deck assim ou dá pra fazer um deck desse jeito? Dá pra fazer esse combo ou esse combo? Então, até pra você pegar o base do jogo demora um pouquinho. E pra você pegar o base do jogo mais do que aquele personagem tem de especial... Aí é mais um tempo. Então, a cada personagem tipo que eu joguei, né, dos 3... As primeiras runs que eu tinha, era basicamente, ah, vamos pegar o maior número de cartas possível e ver o que elas fazem. É ler aqui, tentar ler o máximo possível pra entender o que as cartas desse cara pode fazer, como que eu consigo explorar as habilidades desse cara. Mas até aí, é a parte quando você consegue, você se sente bem e o jogo ele é rápido. Então quando a sua run tá muito ruim, você morre rápido. Você desistiu já várias vezes ou sei lá? Falou assim, ah, isso aqui não. Ah, não, eu sempre. Não, eu acho que uma vez só eu desisti que eu li e falei, ah, essa aqui eu não vou conseguir. O resto eu. Mano, e assim, a partida, né, até você terminar, você pode salvar no meio. Mas aí ele fica com o contador porque tem ranking de velocidade, essas coisas. Aí tinha partida que eu olhava lá, 1h30. Ah, 55 minutos eu só subindo uma vez, sabe? Então é aquela coisa, tô 55 minutos trabalhando uma estratégia só. E ainda você depende da aleatoriedade, né? Então, às vezes, você tá... Fala assim, ah, eu quero um deck de escudo pro espadachim. E aí só tá vindo coisa de dano e coisa com outro combo que você... outra função que você sabe que existe, mas não é que você tava pensando. E aí você tem que trocar ali no on the go, né? Você vai ter que ir trocando as cartas e falar, putz, eu vou dar essas pra tentar deixar o seu deck enxuto e rodar bem. Mas eu deixei a pouco. Então você diria que, assim, não é pra todo mundo, mas aqueles que ficaram, eles vão ficar muito viciados. Sim. E do jeito que você falou da sua experiência com Little Town Hero, eu acho que pra você esse jogo cai muito bem. Eu acho que é um jogo que você gostaria. Eu vou pegar, vou assinar o Game Pass de novo e quem sabe o jogo ainda tá lá. Mas esse jogo, assim, eu recomendo muito, assim, eu fui não esperando nada e assim, eu esperava alguma coisa, mas eu não tinha pretensão de falar, eu olhei e falar, esse jogo aqui legal, tchau, né? Uhum. Não, foi um jogo que me surpreendeu. O quão ele é viciante. E acho que foi isso. Foi mais isso que eu terminei no mês de outubro. Eu joguei outras coisas, joguei um pouco de EverQuest também, mas não o suficiente pra chegar perto do meu PS4. E foi isso. E agora seria a sessão de interação com o ouvinte. Mas a gente não tem comentários, então paciência. Se você quiser comentar pro próximo episódio, diga os jogos que você gerou no mês de outubro, mês de Halloween, se você jogou algum jogo temático, ou se você tem alguma experiência com jogos que a gente jogou, quiser comentar em cima também, fiquem à vontade. E obrigado para todos que estão nos ouvindo. E eu não sei mais o que falar, então acho que até a próxima. É, o pessoal tá ocupado jogando, por isso que eles não mandaram comentário. Deve ser isso. A Nintendo tá mandando... É, realmente, a Nintendo tá lançando muita coisa, está difícil. Vamos fingir que é isso. Vamos fingir que a gente não é não popular. É culpa da Nintendo. É sempre mais fácil.